Ouça agora na RCI SOS Educação com a pedagoga Elaine Ferreira. Bom dia, eu sou Elaine Ferreira, pedagoga, e esse é o programa SOS Educação, que vai ao ar uma vez por semana na RCI com a proposta de discutir os rumos da educação no país. Hoje é sábado, 24 de novembro de 2018, e você pode nos sintonizar pelo site semprerci.com.br, aplicativo Sempre RCI e no AM em 1320 em toda a região de fronteira. O tema do programa de hoje é Educação para as Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Hoje, com o convidado Valdemir Rosa, mestre em Antropologia pela Universidade de Brasília, UNB, e doutor em Antropologia pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor de Antropologia da UNILA, onde coordena especialização em Direitos Humanos na América Latina. Realiza também pesquisa em políticas afro-reparatórias em contexto comparado Brasil, Uruguai e Colômbia. Bom dia, professor doutor Valdemir. Bom dia, Elaine. Tudo bem? Professor, o dia 20 de novembro, que foi a última terça-feira, foi o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. A data foi instituída oficialmente pela Lei 12.529, de 10 de novembro de 2011, e remete ao dia em que foi morto o líder do Quilombo dos Palmares, o Zumbi, no ano de 1695. O Quilombo dos Palmares situava-se na Serra da Barriga, na antiga capitania de Pernambuco, hoje integra o município de União dos Palmares, no estado de Alagoas, e foi formado por volta do ano de 1597 por escravos fugitivos das lavouras de cana-de-açúcar da referida capitania. O dia 20 de novembro ele é resultado de uma mobilização histórica da população negra, né? Então, essa mobilização já começa já no final dos anos 90, nos anos 80, melhor dizendo, né? A partir desse processo de que a população negra brasileira, ela reivindicava uma outra data que lembrasse a presença da população negra, que fosse para além do 3 de maio, que é o dia da abolição, né? Então, 20 de novembro ele surge no horizonte político do Brasil, justamente um pouco nessa perspectiva, né, de marcar a história da presença da população negra no Brasil como uma história de luta, de enfrentamento e de conquista da liberdade, né? E dentro desse arco geral, né, dessa mobilização, dessa compreensão mais ampla, né, não existe nenhuma figura que seja mais emblemática dentro desse processo que o próprio líder máximo do Quilombo de Palmares, que é Zumbi, que inclusive é a referência negra mais conhecida fora do Brasil, né, da história negra mais conhecida fora do Brasil. Para vocês terem ideia, né, já no final da década de 60, né, Zumbi era lembrado fora do Brasil, principalmente em alguns movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, como sendo uma das figuras representantes dessa luta pela condição da igualdade na América Latina, né. Então o nome de Zumbi aparecia junto com Tupac Amaru, né, líder indígena aqui da América do Sul também. Então o nome dele era sempre figurado como um processo desse, né, mas essa informação é correta, sim. Qual o caráter dessa data? É de comemoração? Sim, é importante. A gente sempre costuma dizer que é muito importante você ter esses tipos de data, né? A importância dessas datas, ela refere justamente como marcadores de memória, muito significativos, né? Então, a gente costuma dizer que para que as pessoas tenham uma compreensão, né, as pessoas não esqueçam a história que aconteceu, é muito necessário que estabelecer marcadores de memória, né? Então, as datas comemorativas, assim como os monumentos, né, os feriados, essas datas são muito significativas dentro desse processo, né? Então, 20 de novembro, como uma data importante para a população negra, com esse caráter, né, que celebra e que lembra, né, a presença dos Zumbi dos Palmares na construção do Brasil como uma sociedade mais justa, né, que se pretende mais justa, igualitária, né, e plural. Então, é uma data muito importante, né? Então, atualmente, a gente poderia dizer, sem sombras de dúvida, né, que o 20 de novembro é a principal referência que marca essa memória da presença da população negra e uma contribuição ativa para a formação do Brasil como uma sociedade mais plural, igualitária, que valoriza a diversidade, né, e que tem historicamente sofrido, né, com processos de exploração, de escravismo, de produção de morte, né, todos esses elementos. Então, essa data é muito importante, sim, e só reforçando novamente, eu acho que no contexto atual do Brasil, essa é a data mais significativa no que se refere à memória da presença da população negra no né, nessa parte da América do Sul, que a gente chama do Brasil. Né? A história e a cultura africana e afro-brasileira fazem parte do currículo da educação atualmente. Como esses conteúdos devem ser tratados nas escolas? E ainda assim, qual a relevância desses conteúdos tratados nas escolas para a sociedade, né? De repente, se o senhor puder também comentar um pouco da Lei 10.639, para a gente poder entender um pouco melhor. Esse conteúdo hoje, ele entra, né, justamente por conta dessa Lei 10.639, que altera a redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, estabelecendo o 20 de novembro como parte do calendário oficial do calendário escolar oficial, né? E estabelecendo que história e cultura africana e afro-brasileira se tornariam a partir daquele momento, né, como sendo conteúdos obrigatórios para se trabalhar nas escolas, né? Bom, a importância, né, desses conteúdos é justamente porque a partir dessa promulgação dessa lei, né, a partir do processo de constituição dessa lei, você tem a necessidade, né, de que as instituições de ensino, desde a educação fundamental até o ensino superior, ela se aproprie e comece a constituir dentro do seu corpo de temas, né, uma reflexão crítica sobre essa contribuição da população negra, né, para a formação do Brasil. Bom, então, a Lei 10.639, ela traz justamente, né, essa necessidade da produção de uma reflexão mais crítica, né, de uma educação mais crítica que possibilite a gente refletir sobre essa formação da sociedade brasileira, né? Bom, a partir da promulgação dessa lei, né, começou a se estabelecer todo um processo de necessidade de adequação das instituições de ensino a essa nova necessidade. Bom, historicamente, o tema vinculado à população afro, né, população afro-brasileira, população negra, assim como a população indígena, foi negligenciado dentro dos conteúdos programáticos, né? Então, não se discutia a história africana, nem afro-brasileira, nada sobre história indígena, né? Então, você tinha todo esse problema. Então, a partir dessa promulgação da lei, se cria necessidade que as instituições de ensino, né, os colégios, as escolas, elas se adequem, né, se adequem à necessidade, né? Bom, isso faz com que se desenvolva, né, um conjunto, né, mais amplo de mudanças que são sendo necessárias, né? Então, como historicamente essa questão ela foi negligenciada no processo de formação, inclusive dos professores, né, então as universidades também tiveram que se adequar para fornecer esse determinado tipo de conteúdo nas suas grades curriculares, né? Então, hoje é muito comum nos cursos de história, né, nas graduações na área de história, você ter uma disciplina voltada sobre a história da África. Então, na UNILA, nós temos dois professores que são especialistas nessa temática, né? Então, eu sempre costumo dizer que a gente tem o privilégio, né, de ter história da África com dois professores africanos, né? A gente tem dois professores africanos, um senegalês e um do Congo, né? Que compõem o quadro docente da universidade, né? Então, a gente tem um pouco esse privilégio, né? Então, no que se refere à constituição desses conteúdos, né? Como se ministrou esses conteúdos, né? Então, você tem uma mudança paulatina, né, a partir da obrigatoriedade desses temas, né? Então, se insere a obrigatoriedade de trabalhar com essa temática para a educação fundamental e educação básica, né? Para o ensino fundamental, de uma forma geral, e, em consequência, isso vai alterando progressivamente a forma como esse tema ele vai sendo trabalhado e vivenciado dentro da formação da carreira docente, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né? Um outro aspecto importante, né, dessa temática é que esses temas, como preconiza a lei, principalmente o parecer, né, que regulamenta a implementação, né, que regulamenta, né, que estabelece as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, ele vai dizer que esses temas eles não apresentam como uma disciplina específica, mas sim como temas transversais que devem perpassar toda uma área, um conjunto grande de áreas de formação, né? Então, aí estão envolvidos professores de história, professores de artes, de português, né, de ensino religioso e as mais diversas matérias, né? Inicialmente, essa discussão ela teve muito concentrada no campo da história, né? Então, os professores de história, principalmente os professores de artes, tinham uma dedicação maior com esse processo, né? E aí, paulatinamente, esse tema começou a ingressar em outros campos, né? Então, os professores do ensino religioso, por exemplo, começaram a se sentir a necessidade de trabalhar com temática das religiosidades, das cosmologias africanas presentes na nossa sociedade, né? E aí, progressivamente, essa discussão foi chegando em outros campos, inclusive, atualmente, bem mais recente, chegando ao campo da matemática, né? Com o estudo da etnomatemática, então todos esses elementos, né? Então você tem todo um conjunto de transformações que são, vão ocorrendo a partir dessa promulgação da lei, né? E são recentes, né? São bem recentes, né? Então, você tem discussões, por exemplo, nessa questão da etnomatemática, que você não tem, que essa discussão ela se apresenta como necessidade para várias escolas, você não tem 5, 6 anos de que essa discussão ela se estabelece, né? E aí, como são temas muito novos, né? Então, na verdade, as pessoas ainda precisam descobrir como é que se trabalha com todos esses processos, né? Então, no que se refere a essa transformação do conteúdo, né? Então, a partir da promulgação dessa lei, você tem uma mudança mais acelerada justamente desses processos, né? E aí a gente tem uma outra parte, né? Desse processo, que a primeira parte que eu falei é a parte que é maravilhosa, que é como os planos, a gente espera que os planos aconteçam, né? Mas aí você tem uma outra parte, né? Que é justamente a dificuldade, né? Que várias escolas, né? Que várias instituições de ensino têm de implementar essas determinadas temáticas, né? Bom, o porquê que é interessante a gente ressaltar isso, né? Existe o parecer do Conselho Nacional de Educação, né? Que é o parecer 03 de 2004, né? Que estabelece as diretrizes, né? Para a implementação dessas temáticas, né? Eu sou um pesquisador, né? Além de ser um militante político por essa causa, né? Também sou um pesquisador. Na verdade, eu acho que essas duas coisas não se desligam, né? Não se desvinculam uma da outra, né? E eu tenho colecionado, né? Diversas documentos que tratem sobre a constituição de uma educação antirracista, né? Esse parecer do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes, né? Para a implementação da educação para as relações étnico-raciais, eu consigo dizer com toda certeza que é o documento mais revolucionário que você tem nesse processo, né? Então, você tem um parecer que tem um corpo de reflexão crítica, uma proposição, uma profundidade histórica e social, né? Com a realidade brasileira, que é fantástico, assim, não? Os Estados Unidos, nem a África do Sul, nem a Índia, né? Que já tem políticas de ações afirmativas voltadas para o campo das castas inferiores, né? Nada, não existe nenhum outro documento que seja equiparável, né, à profundidade e à magnitude desse parecer, né? Então, a gente tem um parecer que é muito revolucionário nesse sentido, né? O problema é quando esse parecer ele vai se transpor para a prática, né? Então, nesse processo de regulamentação, a gente teve progressivamente, né, a partir das resoluções, das indicações do próprio Ministério da Educação, né, das secretarias estaduais de educação, justamente um desvaziamento da obrigatoriedade do poder público em estabelecer esse processo, né? Funciona mais ou menos da seguinte forma: você tem um parecer revolucionário, muito importante, e aí quando você vai operacionalizar esse processo através das resoluções, né, e que vão viabilizar esse processo, você tem um desvaziamento da responsabilidade dos entes federados justamente com esse processo. Então, a gente tem a seguinte situação, né? A gente tem um desafio enorme para enfrentar, né? E você tem, no momento crítico, né, desse processo, um desvaziamento justamente da obrigatoriedade da União, dos Estados, dos Municípios, justamente com esse processo, né? E aí, nesse processo de regulamentação, você tem uma sobrecarga, né, uma definição, né, de que esses conteúdos ficariam principalmente a cargo do interesse dos professores, né? E aí você retira a impossibilidade, você retira a responsabilidade, melhor dizendo, das secretarias municipais e estaduais e da União, né, de auxiliar nesse processo, e acaba delegando esse processo para os professores. Aqui no Paraná, a gente tem uma experiência que é muito inovadora, né, que não existe, ou que pelo menos que não tenha conhecimento de que ocorre em outros espaços, né? Que é justamente a normatização da instituição das equipes multidisciplinares, né? Então, as equipes multidisciplinares, elas acabaram potencializando, né, a necessidade de se trabalhar com essas temáticas, né? Então, no Paraná a gente tem essa especificidade, né? Que acaba fazendo com que, de uma forma mais ou menos generalizada, você tenha alguém nas escolas, principalmente nas escolas estaduais, que sejam encarregados de trabalhar com esses temas da diversidade étnica, étnico-racial, né? E aí você tem uma condição um pouco melhor, né? Mas mesmo nessa experiência, a gente tem uma dificuldade muito grande justamente de estabelecer esse diálogo, né? Então, as equipes multidisciplinares, elas são uma espécie de organização para auxiliar a formação do professor, dos funcionários, das pessoas envolvidas em determinado colégio, e que, auxiliando nessa formação, subsidiada por textos, também vai ter um resultado prático, né? Espera-se que tenha ações práticas, né? Nesse sentido. O trabalho das equipes multidisciplinares, pelo menos que a gente acompanha aqui em Foz, a gente tem a seguinte situação, né? Obviamente, né? Não, existem muitos casos que as pessoas acabam não assumindo, né? De uma forma muito... muito enfático esse trabalho, né? Mas como um trabalho que precisa ser desenvolvido, né? Mas você tem várias experiências que são muito significativas, né? Então, onde as pessoas efetivamente, elas se engajam nesse processo, né? As pessoas fazem parte das equipes multidisciplinares, né? Estabelecem uma discussão mais a longo prazo, né? Porque, na verdade, o que a Lei 10.639 diz e o parecer, né? Do Conselho Nacional de Educação diz é que essa discussão, ela não deve ser restrita ao 20 de novembro, mas sim deve ser uma discussão que permeie toda a formação, todos os sistemas, né, do currículo escolar ao longo de todo o ano. Então, você tem experiências de escolas, pelo menos aqui em Foz do Iguaçu, que a gente tem acompanhado, que tem desempenhado efetivamente um trabalho que se desenvolve ao longo do tempo, assim, né? Obviamente, a gente tem inúmeros problemas que são decorrentes de pessoas que ainda não compreendem essa questão, né? Mas as equipes multidisciplinares, elas funcionam exatamente como um processo, né? De efetivação dessa temática, né? Que envolve, por um lado, a possibilidade de formação dos professores, né? Várias escolas têm avançado de uma forma muito interessante na inclusão de estudantes, né? Na composição das suas equipes multidisciplinares, assim como o representante da sociedade, né? Então, na verdade, você tem a equipe multidisciplinar como um centro, né, que vem reativando, né, e funcionando, né, fazendo funcionar e fazendo com que essa discussão ela se amplie para além do 20 de novembro, do mês da consciência negra, mas sendo como uma discussão que está se lidando como por todo o semestre. Nós vamos agora para um rápido intervalo na programação, já voltamos com o segundo bloco do SOS Educação desse sábado, com o tema Educação para as Relações Étnicas Raciais, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Estamos apresentando Programa SOS Educação com a pedagoga Elaine Ferreira. Bonjour, soyez le bienvenu à Foz do Iguaçu. J'écoute la RCI. Foz do Iguaçu e região no foco da notícia. De segunda a sábado, das 8 às 10. Seu espaço de informação local no Manhã RCI. Com Guilherme Wojciechowski. Notícias, entrevistas, prestação de serviço e sua participação pelo WhatsApp 991450911. E nas nossas redes sociais. Facebook Rádio RCI Iguaçu. Twitter arroba sempre RCI. E pelo Instagram Rede Comunicadora Iguaçu. Programa Manhã RCI. De segunda a sábado, das 8 às 10. E quando você queria ser o mais popular da escola? O orgulho da família, o cobiçado das gatinhas. Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Para conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Voltamos a apresentar Programa SOS Educação. Estamos de volta com o SOS Educação desse sábado, 24 de novembro de 2018, falando sobre educação para as relações étnico-raciais, história e cultura africana e afro-brasileira. Eu sou a Elaine Ferreira e hoje com o convidado, professor doutor Valdemir Rosa, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. No bloco anterior, nós falávamos sobre o dia 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, sobre a relevância desses conteúdos, afinal, a nossa história, né, como povo, a relevância para a sociedade. Então, vamos pedir para o professor retomar um pouco essa questão e depois se existem trabalhos da UNILA relacionados introduzir essa temática ainda um pouquinho também sobre a opinião sobre a política de cotas, professor, né? Se o senhor puder organizar sua fala nesse sentido. Sobre a relevância, né, dessas temáticas, a gente sempre tem que compreender a discussão desses temas, né, sobre história africana e afro-brasileira, e inclusive indígena, né, a partir dessa perspectiva da formação de uma sociedade que seja inteirada, né, do seu processo de formação histórico, né, e que esteja comprometida, né, enfrentar, né, as manifestações de racismo, de preconceito e de discriminação. Né? Então, uma das relevâncias mais importantes da inclusão dessa temática é justamente fornecer, né, através do processo educacional, né, a possibilidade que a gente reflita sobre a nossa própria formação histórica. Né? A gente sempre costuma dizer, né, que as discussões em torno da nossa formação identitária enquanto nação era muito importante, significativa, porque ela faz com que a gente pense sobre o que nós fomos, sobre o que nós queremos ser no futuro. Né? Então, você tem uma relevância muito significativa com relação a essas temáticas. Né? Com relação à história e cultura africana, afro-brasileira, né, no Brasil, você tem uma outra dimensão, uma outra relevância que eu acho que é fundamental, que é justamente o processo, a forma como essa temática ela é compreendida, inserida num campo amplo do que a gente pode chamar de políticas afro-reparatórias. Né? E as políticas afro-reparatórias, a gente tem praticamente três tipos, né? A gente pode dizer que elas são políticas que se dão de três tipos. Né? Você tem as políticas punitivas, né, que são aquelas medidas que visam transformar o ato de discriminação racial, né? A manifestação do ódio racial e do racismo como perspectiva, como crimes, né? Então você precisa estabelecer uma normativa, né? De que uma vez que esses elementos aconteçam, as pessoas precisam ser punidas, né? Por esse elemento, né? Você tem um outro conjunto de políticas, né? Que são chamadas políticas valorativas, né? Que são políticas mais voltadas voltadas, né? Para a mudança da concepção das pessoas, né? Então essas políticas, elas funcionam mais a médio e longo prazo, né? Onde você tem, por exemplo, a principal iniciativa no Brasil é o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, né? Então, essas políticas valorativas, elas têm o objetivo de relembrar e fazer com que as pessoas recordem das contribuições positivas que os povos africanos e que seus descendentes deram para a formação do Brasil, né? Porque sem o reconhecimento dessa história, a gente não consegue efetivamente construir uma sociedade que seja mais plural, democrática e comprometida com a valorização da diversidade e dos direitos humanos, né? E você tem um outro conjunto dessas políticas afro-reparatórias, que são as políticas redistributivas. Né? As políticas redistributivas, elas são de uma perspectiva mais imediata, né? Que uma vez você percebe que essa população ela não tem acesso a bens específicos por conta do funcionamento dos mecanismos de discriminação racial, você estabelece políticas de flexibilização desse processo de acesso. E aí, entre as políticas redistributivas, a gente tem como a principal iniciativa a política de cotas na universidade. Né? Então, essa política redistributiva, né, ela está vinculada justamente a essa necessidade de fazer com que uma população que não tem acesso a um determinado campo de bens, no caso da política de cotas, a vaga no sistema público, né, principalmente no sistema público, principalmente no sistema federal de educação superior, você estabelece um mecanismo, né, de flexibilização desse processo de ingresso para que uma parcela dessa população que pleiteia essas vagas, né, que concorre a essas vagas, ela tem a sua forma de ingresso inserida, né? Então, as políticas de cotas, né, que é uma das modalidades dessas chamadas políticas de ações afirmativas, ela tem a finalidade justamente de possibilitar uma mudança do perfil de racialização das elites intelectuais, profissionais, né? Não é segredo para ninguém, eu acho que todo mundo sabe disso, né? As universidades, principalmente as universidades públicas no Brasil, são centros de formação dos principais quadros profissionais, políticos, administrativos da sociedade. Né? Então, uma vez você insere essa população negra nesse espaço, você vai progressivamente desracializando esse perfil de formação desse grupo que comanda, né? Que comandaria a sociedade brasileira. Né? Então, o Brasil já tem as primeiras iniciativas foram do ano de 2004, 2003, né? Então, o Brasil já tem de uma forma mais mais presente, né? Um corpo, né, de egressos dessas políticas de ações afirmativas que já estão compondo, né, esses quadros administrativos, na administração local, né? Eu, por exemplo, sou um dos casos emblemáticos desse processo, né? Então, eu não tive acesso a uma política de cotas para acesso ao ensino superior, mas eu tive uma política de ações afirmativas para permanência, né? Também é um campo bastante, bastante significativo do que se refere a essas políticas de ações afirmativas, né? Então, na verdade, a gente tem dentro da política de cotas, né, a compreensão, no que se refere à política de cotas, melhor dizendo, né, a compreensão que elas são um elemento necessário para você conseguir produzir, né, a médio prazo, uma mudança desse perfil, desse grupo dirigente da sociedade, né? Então, é necessário que você tenha professores negros, né, nas escolas públicas, é necessário que você tenha professores negros nas universidades, é necessário que você tenha professores negros na magistratura, na carreira do direito, né? Então, todos esses elementos. E a política das ações afirmativas, né? A política de cotas, né? Principalmente, que é a principal modalidade de políticas das ações afirmativas para a educação superior assumida no Brasil, tem tido um impacto muito importante dentro desse processo de possibilitar que essa população ela tenha acesso a esses elementos, né? Às vezes é comum as pessoas acharem que existe uma desvinculação entre a política de cotas no ensino superior e o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica, né? Mas, na verdade, as duas políticas, né, elas compõem um quadro amplo, né? Para você conseguir desmontar o racismo, o preconceito e a discriminação na sociedade, você precisa, por um lado, garantir que as pessoas que cometam os crimes raciais elas sejam punidas. Por outro lado, você precisa estabelecer um processo a longo prazo da mudança de perspectiva de pensamento da sociedade. E aí o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira é fundamental nesse ponto. E, por outro lado, você precisa também estabelecer mecanismos para que as pessoas que já passaram pelo processo de educação básica, elas não sejam uma geração completamente abandonada, né? Que você garanta o acesso a essas pessoas, né, a espaços, né, de poder e de prestígio na sociedade, porque assim você consegue possibilitar, né, que esse grupo dessa população, no caso a população negra, experimente uma mobilidade social vertical ascendente, né? Então, esse é um dos grandes desafios, né, que essas políticas, né, as políticas afro-reparatórias de uma forma geral, que está o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, as políticas de cotas têm para a sociedade brasileira, né? Então, são contribuições muito significativas dentro desse sentido, assim. E a UNILA, ela tem algum trabalho específico dentro dessa temática? Sim, a UNILA tem desempenhado alguns trabalhos bem, bem interessantes com essa questão. Na verdade, a gente tem um conjunto muito grande de iniciativas, né? Tanto no campo da pesquisa, como da extensão e do ensino, voltados para essa temática, né? Só para a gente não alongar muito, né, como o teu programa é sobre educação, né, você falar de um curso especial, de uma ação, de um curso de extensão especial, né, do qual eu faço parte, que é coordenado pela professora Ângela Maria de Souza, que é o curso de formação continuada para professores nessas temáticas, né? Nesse ano, no primeiro e no segundo semestre, nós tivemos aproximadamente 350 professores das redes municipais e estaduais se inscrevendo para fazer esses cursos. Nesse curso, eles foram divididos em vários módulos, né, em 8 módulos específicos, né? História da África, história indígena, diversidade religiosa, a relação a intersecção entre raça e gênero, né? Então, você tinha um conjunto grande dessa temática, produção de texto, né? Então, você tinha um conjunto grande dessas discussões, né? Aonde os professores vão até a universidade, né? Onde eles estabelecem, eles têm uma formação básica sobre essas questões, né? Os professores que ministram essa temática são praticamente todos doutores, né? Formados pelas melhores universidades do Brasil e fora do Brasil, né? Inclusive, né? A gente já teve contribuição de professores formados em grandes universidades dos Estados Unidos, né, nesse curso, né, várias universidades da América Latina, as principais universidades da América Latina e do Brasil, a gente tem professores que vêm desenvolvendo discussões nessa área, né? Então, essa é uma parte importante desse curso, né? Além disso, os professores da UNILA fazem um trabalho constante de visitar as escolas, né? Então, a gente participa das atividades, né, dos encontros de formação pedagógica, né, das atividades da Semana da Diversidade, da Semana Indígena, da Semana da Consciência Negra, e a gente sempre está estabelecendo esse processo, né? No que se refere ao curso, né, de educação para as relações étnico-raciais, a gente tem feito esse processo, né? A gente também tem uma ação de extensão, né, que foi desenvolvida em anos anteriores, né, que chama UNILA Seu Alcance, que era um processo de divulgação das formas de ingresso na universidade. E aí, essa UNILA Seu Alcance, ela era voltada, né, principalmente para o diálogo com os alunos que estão em processo de conclusão do ensino médio, né? Então, na verdade, a gente tem aí a gente ia nas escolas, né, explicando a importância do Enem, as formas de ingresso na universidade, como que funciona o Enem, o SISU, então todas essas discussões. No ano que eu coordenei essa ação de extensão, a gente conversou com mais de 1.700 estudantes das escolas estaduais de Foz do Iguaçu. Esse ano que eu não estava na coordenação, a gente conversou não só com os estudantes de Foz do Iguaçu, mas a gente ampliou para outras cidades da região do oeste do Paraná, e que nos próximos anos a gente quer continuar ampliando esse processo. Então, o Nila tem desenvolvido, né, algumas atividades muito significativas nesse processo, assim, que tem resultado, né, e tem tido um impacto muito positivo na possibilidade, né, de que essas temáticas elas sejam incluídas e que a gente possa paulatinamente, né, progressivamente, caminhando para uma sociedade mais justa, democrática, comprometida com a democracia e com a valorização dos direitos humanos. Vou só reforçar a ideia de que, para a educação, geralmente as coisas são um processo e um processo a longo prazo, né? Então, essa questão de trabalhar esses conteúdos para a formação de pessoas que respeitem as outras, que fazem parte do mesmo espaço, que fazem parte do mesmo povo, né? É fundamental, necessária e também a longo prazo, né? Assim como todas as questões, grande parte, pelo menos, das questões na área da educação. Então, professor, se o senhor tem alguma questão para apontar agora ao final, a gente já vai terminando. Não, que primeiramente gostaria de agradecer a possibilidade, né, de estabelecer esse diálogo com Foz do Iguaçu e com a região. Acho que é fundamental que a sociedade, né, que os grupos sociais da região, né, do oeste do Paraná, compreendam a importância, né, de uma universidade como a UNILA e compreendam a importância do tipo de trabalho que é desenvolvido, né? Então, hoje na UNILA a gente tem mais de 300 docentes, né, quase sua totalidade professores doutores, né, formados pelas melhores universidades do Brasil, da América Latina e do mundo, né? Então, são pessoas que têm a possibilidade de contribuir, que vêm contribuindo de uma forma muito significativa para o desenvolvimento da região, né? A UNILA é uma universidade que tem se esforçado, né, ao máximo para estabelecer um processo de diálogo com a sociedade e que a gente vem colhendo os frutos, né, desse esforço, né? É fundamental que as pessoas, né, que as Foz do Iguaçu e região compreenda que a UNILA é um espaço que pertence a todos, né? Então, independente da sua idade, da sua cor, da sua raça, da sua classe social, a UNILA é um espaço que deve ser frequentado, que deve ser procurado, né, para o auxílio de sua resolução de problemas, né? Então, a gente tem gente muito bem qualificada e que tem muito interesse, né, em contribuir com esse processo, né? Então, só tenho a agradecer efetivamente a possibilidade de estabelecer esse diálogo, né, com os ouvintes e dizer que a gente está sempre à disposição para outras atividades ou para qualquer outro elemento que vocês precisem. Ah, nós convidaremos com certeza. Então, chegamos ao final do programa SOS Educação desse sábado 24 de novembro de 2018. Agradeço a participação do professor doutor Valdemir, muito obrigada novamente. E lembrando que esse programa ele será postado na íntegra no site semprerci.com.br para que você possa ouvir novamente, fazer o download ou compartilhar o link. Vem aí na sequência o programa Foz do Iguaçu Hoje, aqui na programação da RCI. Tenham todos um ótimo fim de semana e até o próximo sábado, às 11 da manhã. Você ouviu na RCI, programa SOS Educação com a pedagoga Elaine Ferreira. De volta no próximo sábado, às 11 da manhã.